Primeira coisa, obrigado por terem vindo, obrigado pela presença. Queria agradecer ao Lucas Cruz por disponibilizar a casa dele, por toda a infraestrutura. Essa palestra aqui se chama Sua Vida Profissional e Acadêmica versus Estado. Vocês vão ver por que ela tem esse nome. Bom, primeira coisa, a juventude. Juventude remete a uma questão cronológica, né? Nós somos jovens de acordo com a nossa idade, mas não é bem assim. Eu acho que depende mais do espírito. É possível ter um espírito aberto às mudanças das circunstâncias? Então, se considerar jovem diante do mundo. Essa atitude mental que é a juventude é um momento. É um momento que nós vivemos que pode desaparecer conforme as dificuldades vão aparecendo. É preciso conservá-lo. É preciso conservá-lo e aproveitá-lo. E como aproveitar a juventude, que é esse momento que deixa uma chama que te alimenta para o resto da vida? De uma maneira equilibrada. E assim fugir de dois extremos. Quais são esses dois extremos? Um deles é o hedonismo. E o outro é o estoicismo. Hedonismo é aquela coisa, vou fazer o que eu quiser, vou fumar maconha, vou cheirar tudo, vou pegar todas. É aquela vida desregrada, que no final das contas é uma felicidade vazia. É uma falsa felicidade. A pessoa chega em casa e começa até a chorar, contemplando o vazio que é a vida dela. Santo Agostinho já dizia, dentro do homem existe um vazio em forma de Deus. Ou seja, essa sede do homem por alguma coisa que ele não sabe explicar o que é, só pode ser preenchida por alguma coisa mais elevada. Deus, talvez. O outro é o estoicismo. Eu não ligo pra nada, eu não tenho mais paixões, eu sublimei as minhas paixões. E eu acredito que sendo virtuoso eu já sou feliz. Bom, o cara é uma árvore. São Tomás de Aquino também combate isso. Ele fala que a moral não é uma busca isolada por alguma virtude ou por algum ato. E sim um equilíbrio holístico. Que tenha direção a uma finalidade. Essa finalidade é maior do que simplesmente procurar uma virtude, um dever kantiano, que são os estoicos, por exemplo. No final das contas, você tem que se preparar para a vida. Seja qual for a sua finalidade, você vai estar em um campo de batalha chamado vida. E a vida, alguém já assistiu aqui o filme do Rocky Balboa? Lembra que ele fala, a vida vai te dar uma porrada tão forte que você não vai nem lembrar do seu nome? Então você vai enfrentar a vida ali no ringue, você é um pugilista. O pugilista precisa de técnica. Essa técnica é os bons hábitos que você cultiva. Aristóteles falava, a juventude é o tempo de cultivar bons hábitos. Esses bons hábitos vão te dar técnica para lutar. Segunda coisa, você tem que ter motivação. Você está lutando por quê? Você tem que ter aquela estamina. De onde vem essa estamina? Vem de outras coisas que não é só cultivar bons hábitos, ser uma seta. Vem de aproveitar, curtir os amigos, ouvir uma boa música, comer um bom prato. As coisas que você está fazendo aqui antes de eu chegar, por exemplo. Então é isso que vai te preparar para o combate contra a vida. Mas aí fica aquela pergunta, o que você vai fazer da vida? Como exatamente vai ser esse combate? É preciso tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa acha que é só você mergulhar dentro de uma caixinha, ir para o trabalho, ir para casa, para dormir, para trabalhar. Bom, qual o sentido disso? Você vai viver dentro dessa caixinha para sempre? Gary North falava que nós temos dois pontos aqui. Um é o ganha-pão e o outro é o chamado. Então nós temos algumas atividades de ganha-pão, precisamos comer, precisamos sobreviver, e outras que são uma coisa maior, é aquilo para o qual Deus nos colocou no mundo. Qual o seu chamado? Qual a nossa verdadeira vocação? Qual a nossa verdadeira plenitude? Algumas pessoas conseguem juntar as duas coisas em uma. Conseguem desempenhar uma atividade que seja ao mesmo tempo um ganha-pão e um chamado. Mas isso não é necessário. Ter esse grande privilégio na vida não é algo necessário. O que é necessário é o próprio combate. O meu bisavô era um poeta. Ele falava, na vida você deve sobrepor à glória de vencer o orgulho de lutar, porque essa é a verdadeira vitória. Então, nem sempre vai dar para fazer aquilo que Confúcio falava. Confúcio falava o seguinte, faz o que você gosta que você vai viver de férias. Não é assim. Mas nem quem faz o que gosta vive de férias. Nem um cantor sertanejo é assim. O cantor sertanejo gosta de cantar, a mulherada lá ficando louca, mas ele tem que lidar com o processo, com o empresário, com a logística do show. É um saco também. Tem isso também. Então, no final das contas, é preciso exercitar as virtudes. É o que Maquiavel falava. Você nem sempre vai ter a coisa ideal na mão. Mas aquilo que é viável é o ideal, no final das contas. É aí que você se prepara para a vida. Então, o grande ator Jerry Lewis, ele dizia o seguinte. Perguntaram para ele, qual conselho você dá para os jovens que quiserem seguir carreira no showbiz? Ele falava, a primeira coisa, tem um emprego normal. Não vai direto ser produtor do melhor filme do... Não, primeiro um emprego normal, para você exercitar aquela diligência. E a segunda coisa, agora é importante, que nós vamos pegar isso para a ponte para o resto da palestra. Não se conforme. Então tá bom, você é um sujeito virtuoso que vai todo dia pro trabalho, faz tudo bonitinho, faz tudo que o chefe manda. Aí você cai aqui no estoicismo, né? Não se conforme. Queira quebrar as regras. Queira evoluir você mesmo. Queira vencer a vida em combate. Mas para quebrar as regras, você precisa conhecer as regras. Por isso que Sócrates, que é esse cara que está aqui, dizia: o que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça e a educação. Isso vai te dar ferramenta para quebrar essas regras. Então, muito bem, muito bonitinho tudo que eu falei até agora, só que nessa jornada nós temos um grande inimigo. Um inimigo muito maligno que se chama Estado, que devia ser imediatamente abolido, né? Com certeza. Então, vocês estão aqui com os amigos, estão aqui na Casa do Lucas, estão aqui vendo a palestra, mas vai ter um dia, talvez daqui a algumas horas, talvez daqui a um mês, daqui a alguns anos, que vocês vão acordar numa segunda-feira cinzenta, modorrenta, chuvosa, cheia de trânsito, sem o menor saco de levantar, sem uma, com perdão da palavra, sem a puta vontade de trabalhar, mas vocês vão ter que trabalhar. Aí vocês vão colocar a culpa em tudo, né? Ah, a culpa é da segunda-feira, a culpa é da minha vida, a culpa é do capitalismo, a culpa é da minha existência, a culpa é de Deus. Calma, calma. Vamos canalizar a nossa raiva para o inimigo que realmente está nos afligindo, que é o Estado. Vocês não odeiam segunda-feira, vocês odeiam o Estado. O Estado nos colocou, para começar, ideias erradas. Essa é a primeira maneira que o Estado tem de nos atacar, colocando ideias erradas. A primeira das ideias erradas é que o importante é consumir. A economia do consumo. Olha, a economia... Toda vez que eu vejo o jornal, eu não vejo o jornal, mas toda vez que eu tenho esse prazer de passar em frente à TV com o jornal ligado, a economia melhorou, o consumidor gastou não sei quanto, as lojas estão lotadas, está todo mundo comprando TV. Eu falo, ferrou, cara. Puta, vai ter outra bolha. Porque isso não move a economia. O que move a economia é a produção. O problema da humanidade sempre foi produzir. Pô, bom, legal, você ir no shopping, vamos tomar sorvete no shopping, vamos consumir, vamos gastar. Que louco. Tá bom, agora vai produzir o sorvete. Vai transportar o leite da fazenda para fazer o sorvete. Vai fazer o controle de estoque da sorveteria, um saco. Esse é o problema da humanidade. Para poder consumir, que seria atividade fim, nós vivemos para isso, é preciso produzir. Senão você é ladrão. O cara que não produz e consome é ladrão, que lá passa a grana. Agora, para você consumir de maneira honesta, você precisa ter produzido para você trocar por alguma coisa que te dê poder aquisitivo. Assim se forma, em economia, a demanda efetiva. Se você consome sem produzir, como é que você falou aí? Se você fica, você é ladrão? Se você consome sem produzir, você é um ladrão. Não, você é de esquerda. Eita! É isso aí. Ótimo. Boa. Porque a esquerda, petista, no final das contas... É. A esquerda, no final das contas, é isso. É um projeto de poder para poder roubar legalmente. Exato. Perfeito. Essa lei, que é preciso produzir para depois consumir, é a lei de Sé. Ah, mas eu ganho mesada. Não, tudo bem, seu pai produziu, ele te deu o dinheiro voluntariamente, né? Mas essa é a lei de Sé. Primeiro produz, depois consome. Esse é o Jean-Baptiste Sé, o economista que formulou essa lei. E eu não consigo explicar essa droga dessa lei de Sé para o meu professor de economia na faculdade. Não dá. Eu falo, professor, a lei de Sé. Não. Pessoal, isso não cai na prova, né? Quer dizer, o professor de economia não consegue entender a lei de Sé. Mas por quê? Porque ou ele se faz de burro, ou ele realmente engoliu a mentira do governo sobre a lei de Sé. Mas como assim? Não estou entendendo. O governo passa para as pessoas uma ideia errada da lei de Sé. O governo fala que a lei de Sé é a interpretação keynesiana dessa lei. Então o Keynes, ele caluniou Sé. Keynes disse que Sé disse que tudo que for produzido será consumido. Você consome, você produz e imediatamente será consumido. Então, se eu produzir bolas roxas gigantes de 10 metros de diâmetro, ela vai vender. Não, não vai. Ninguém vai comprar bolas roxas de 10 metros de diâmetro. Não foi isso que o Sé falou também. Ele falou, para consumir, preciso produzir. Aí eu tentei explicar isso para o meu professor e não consegui entender. Se a produção foge do controle, que é o que acontece com o concreto? Então, a produção pode fugir do controle de maneira individual. Então, um empresário é um mau empresário, é um mau gestor, ele cometeu um erro. Então, ele vai perder dinheiro. Ele vai ficar com o estoque parado na empresa dele, vai ter que fazer uma liquidação, vai ter que se desfazer do estoque. Mas sistemicamente... Fala em excesso. Sistemicamente o preço vai se corrigir. Que passou a ser nocivo. Oi? Ele produziu tanto que passou a ser nocivo para o meio ambiente, por exemplo. Aí que tá. A questão do meio ambiente e da economia seria resolvido com a privatização do meio ambiente. Privatização das florestas, privatização da coleta de lixo. Porque no momento em que você, ao poluir, viola a propriedade privada, de uma maneira... clara, intersubjetivamente verificável, aí poluir vai começar a ficar caro. Não tem mais incentivos para produzir esse excesso. Mas aí, para isso, é preciso um sistema de preços baseado na propriedade privada de tudo. Propriedade privada de oceano, de floresta, de rio. Você fala isso, tem cara que fica louco. Privatizar rio, privatizar floresta. Mas essa é a única maneira de proteger o meio ambiente. Né? Agora, um cara que entendeu perfeitamente a lei de Sé, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você é professora do INSPER? É. Ele deve ter uma defesa para isso. Eu não chego nem lógica para defender. Por que ele não é a favor? Não, ele tem a interpretação keynesiana. Mas o cara leu um livro, comprou, e acabou? Ele não pensa? Ele é aquele cara que ele chegou uma vez e falou, eu leio 50 livros por mês. Então você não lê nenhum. Sim. Não, mas ele não tem defesa para... Porque para mim isso é tão óbvio que eu não consigo imaginar por que alguém não concordaria. Olha, aí eu não sei explicar como que o governo... Porque isso é a genialidade do governo em intoxicar a mente das pessoas. Eu gostaria de ter essa maestria que o governo tem. Eu não sei explicar como que o governo... Em resumo, você não lembra qual é a defesa do professor? Não, você está errado. A lei de Sé, porque tudo que você produzir vai vender. Então isso está errado. Não, está errado, mas não é isso que você disse. É uma calúnia. Agora, não dá para entender. Eu já vou chegar no cara que entendeu perfeitamente a lei de Sé. Mas antes, eu queria dizer o seguinte. Qual o recurso mais escasso que existe para produzir? Na verdade, você pode produzir. Mas não significa que vai ter consumo. É, não, realmente. Não é necessário, não tem uma relação. Pode ter, pode não ter. Então, aí eu e você, e o Keynes e o professor concordamos. Agora, o professor fala que o Sé disse isso, ele não disse isso. Ah, tá. Agora, qual é o insumo mais importante para a produção, mais escasso? Que sempre vai ser demandado. Não existe substituto possível. Mão de obra. Mão de obra. Exatamente. É o homem-hora. Infelizmente, nós não temos a cultura do homem-hora. As pessoas não param para pensar, em geral, que o operário, o trabalhador, o empregado, ele é o dono do capital mais importante da economia, que é o homem-hora. E o homem-hora é um nome árido, é um economês, por uma coisa muito mais importante, é o tempo de vida. É o tempo da sua vida. Por isso que o imposto não é só roubo, o imposto é homicídio. Ele está te roubando o tempo de vida. Isso é um assassinato. Então, a hora que nós vamos lá e trabalhamos para poder comprar aquilo que nós consumimos, nós estamos vendendo o nosso tempo de vida. Quanto isso vale? É muita coisa. Então, pelo que nós vamos trocar o tempo de vida? Pelo tênis da moda? Pelo reloginho da moda? Por consumismo? Por Black Friday? Tudo pela metade do dobro? Eu acho que não devia ser assim. As pessoas deviam trocar esse homem-hora, esse tempo de vida, por alguma coisa mais elevada. Alguma coisa, por exemplo, que te permita economizar o tempo. Te permita aumentar a produtividade, se aprimorar. Capital. Se as pessoas começarem a pensar assim, e elas geralmente pensam assim, mas o governo distorce, elas vão querer consumir capital. O empresário só vai ficar rico se ele disponibilizar meios do consumidor, do cliente dele, conseguir adquirir esse capital. Assim, numa sociedade com esse pensamento a longo prazo, o capital vai ser automaticamente disperso pela sociedade. Vai haver uma dispersão automática de capital pela própria preferência do consumidor e pelo próprio fato de que o empresário precisa atender a demanda do consumidor se quiser enriquecer. É o contrário da cultura do consumo de massa, que é a que nós vivemos hoje. Uma elite corporativista produz e nós nos matamos de trabalhar para poder consumir aquilo que a mídia manda consumir. E nós não saímos desse ciclo vicioso, nós estamos trocando a nossa vida pelo consumo de massa. É bem diferente daquilo que deveria existir, que é a pessoa trocar o seu tempo de vida por uma maneira de economizar tempo. E assim poder viver uma vida mais contemplativa, mais com mais lazer, mais proximidade da família. Né? Mas para o governo e para as grandes corporações isso não interessa. Para eles interessa isso. Isso aqui é o Admirável Mundo Novo. É um livro que o Aldous Huxley escreveu, de uma sociedade onde as pessoas não tinham mais paixões e não tinham mais vontade de se revoltar. Porque isso aqui é revoltante. Todo mundo igualzinho, todo mundo com essa mesma roupinha, um price tag na cabeça. Isso aqui é revoltante. Mas as pessoas não se revoltavam no Admirável Mundo Novo. Por quê? Porque existia uma elite que controlava. Como é que essa elite controlava o povo? Assim? Anda na linha aí! Não! Não era pra mim! Não, não era assim. Isso aqui é muito básico, isso é muito primitivo. Através dos prazeres, né? Do hedonismo. Através da mídia, através do compre, compre, compre, compre, através do seja legalzinho, consuma as empresas da moda. Então, a coisa é muito mais sofisticada do que simplesmente um cara apontando um fuzil na nossa cabeça. O cara apontando com um fuzil na nossa cabeça existe. O governo, na verdade, é isso, né? Mas ele tá lá no canto dele. Ele nem precisa mais ser usado porque a população já está tão dócil, tão mansinha, que ele só vem em caso de um outro dissidente ali, um outro anarcocapitalista reunido na casa do Lucas, discutindo essas coisas, eles podem aparecer, ó. Cuidado. Então o homem realmente fica alienado do próprio corpo, alienado da própria vida, alienado até da própria alma. Alienação é uma palavra usada pelo Marx. Ah, o capitalismo aliena o homem do seu trabalho. Calma. Alienação existe, mas não é o que Marx diz. Von Bauer que demonstrou isso. Von Bauer que foi um grande economista austríaco. E ele demonstrou que a culpa não é do capitalismo. Porque, no final das contas, o que um empresário faz? O empresário é um puta de um louco. O empresário pega o capital que ele acumulou as duras penas, ele imagina que o consumidor precisa de um produto ou de um serviço XYZ, ele disponibiliza esse capital, não sabe se vai dar certo. Toma um risco danado. Um risco da peste, para não dizer outra coisa com T. O governo no pé dele, ele é um louco. O empresário é um herói, mas é um herói psicopata. Como é que o cara faz isso? E ele disponibiliza aquele capital de uma maneira produtiva, o que ele imagina que vai ser produtivo, e dá oportunidade para as pessoas trabalharem em alguma coisa produtiva. Então o empresário está dando oportunidade para as pessoas exercerem as suas vocações, aumentarem a sua produtividade, comprarem mais com menos, e assim ter mais tempo para elas. O empresário está dando oportunidade para as pessoas. Esse eu estou me referindo, claro, ao empresário honesto, não ao corporativista lobista aliado do governo. Mas o corporativista lobista aliado do governo não existiria se não fosse aquele fator fuzil. Se não existisse um fuzil na mão do Estado, controlando a economia, controlando as demandas, controlando o preço, controlando a moeda, esses corporativistas iriam ser esmagados pelas forças do mercado. Porque a população não demanda isso. A população demanda uma vida normal e saudável. Tinha uma tribo, eu esqueci o nome dessa tribo. Não vou lembrar agora. Mas era uma tribo que todo dia acordava de manhã com um som horrível. Tocava um som horroroso, assim, eles pulavam da cama. Oi? Era funk? Acho que não era tão horrível assim. Aí eles tomavam um jato de água gelada na cara. Aí eles vestiam uma roupa horrível, uma roupa totalmente desconfortável. E ficavam horas e horas formando uma fileira assim, até chegar num cubículo. E aí lá no cubículo eles recebiam ordens de sujeitos também com roupas horríveis. E voltavam para casa. E aí eles ganhavam uma recompensa. Só que essa recompensa ia estragando ao longo do tempo. Então eles nunca podiam acumular essa recompensa. Então, coitado. Ah, lembrei o nome da tribo. Ocidente Moderno. Acorda todo dia com o despertador, passa água gelada na cara, pega aquele trânsito, obedece a ordem de um babaca. E a moeda deprecia. A moeda inflaciona. Somos nós. Então agora eu vou te falar do cara que realmente entendeu a lei de Sé. Porque no final das contas, o empregado, ele vende a sua mão de obra e o patrão compra. Ou seja, o empregado devia encarar o patrão como um cliente. Esse é o cara que compra a minha mão de obra. E se existisse essa cultura, eu estou vendendo para o meu cliente, eu sou um empreendedor, eu sou tão empreendedor quanto um empresário, a economia seria mais capitalista e ela se ajustaria melhor. Simplesmente as pessoas iam começar a pesar os prós e os contras de trabalhar mais ou menos, de ganhar mais ou menos, e assim todo o sistema se ajustaria. Algumas pessoas poderiam querer trabalhar muito para acumular dinheiro rápido, não sei o que ela vai fazer com esse dinheiro, não importa. Outras vão preferir ter uma vida mais tranquila, surfar, aproveitar os anos ali, bom, não importa. O fato é que haveria um sistema de preços que equilibraria e racionalizaria esses dois fatores. O ganho de capital, o ganho em espécie e o tempo livre. São mercadorias que seriam vendidas no mercado, mas para que haja esse equilíbrio racional, o mercado tem que ser livre. Quem entendeu isso perfeitamente não foi o meu professor de economia, foi essa dupla caipira aqui, o Tião Carreiro e Pardinho. Olha só. Coloca bem rapidinho aqui. Pregado quando é bom, patrão é companheiro. Pregado dá o suor e o patrão dá o dinheiro. O dinheiro é coisa boa pra aqueles que sabem usar. Usando só para o bem, o dinheiro faz cantar. Usando só para o mal, o dinheiro faz chorar. Quer dizer, esses caras que não devem ter nem ensino médio entenderam. O meu professor que tinha doutorado na PQP não entendeu. E assim, o sistema trabalha com essa guerra terminológica, né? Porque capitalismo, então, significa a interação livre entre as pessoas para que elas escolham aquilo que é melhor para elas. Isso é o capitalismo. as relações sociais são privilegiadas. Já o socialismo, o capital é privilegiado. Olha que coisa louca. No socialismo as pessoas são escravas do grande capital aliado do governo. Só que o nome é socialismo. Quer dizer, a guerra terminológica já foi vencida, ela já acabou. Ela foi vencida pelo inimigo, ela foi vencida pela esquerda. Não sei como é que nós vamos sair dessa. Talvez só com João capítulo 7, versículo 24. Não julgue as coisas pela aparência, mas faça o julgamento correto. Talvez o cristianismo pudesse vencer esse lixo que o pessoal criou. Né? Mas o fato é que o intervencionismo do governo, como nós vamos ver, ele cria uma sociedade estamental. Uma sociedade onde o trabalhador, o operário, o sujeito simples, não tem muito como sair dessa. E aquele que tem o grande capital e é amiguinho do governo, está tranquilo e favorável. O governo gera essa estamentalização. Já no livre mercado, a mobilidade social seria ágil, seria fluida, porque as circunstâncias são fluidas. Como lucrar, como ficar rico, isso também seria fluido. Infelizmente não é assim que funciona, porque existe o Estado. Lei trabalhista. A lei trabalhista é o protecionismo do grande capital. Ela protege aquele que já tem capital. Por quê? Porque o empregado não tem poder de barganha com o chefe. Se ele quiser largar a empresa e abrir o próprio negócio, ele não vai poder, porque abrir o próprio negócio, como nós já dissemos, é heroísmo. No Brasil, então, o cara é um comando de elite. Ele vai enfrentar tanto problema trabalhista que ele vai desistir de abrir empresa. Não é viável abrir empresa, ele vai continuar como empregado. Com isso, vai ter menos loucos para ser empresários e mais gente sendo empregado. O que vai acontecer? Esses poucos empresários vão ter grande poder de barganha. Os salários vão ser menores. As jornadas de trabalho vão ser enormes. E aí o cara realmente não tem como sair disso. A propriedade privada, por sua vez, é aquilo que o trabalhador tem. O pouquinho que ele ganha, a casinha dele, o pouco capital humano que ele conseguiu acumular no meio desse sistema. Esses ativos que ele tem, é o melhor ativo que ele poderia ter, porque é um ativo isento de juros. Eu sugiro que vocês leiam isso aqui, ó. The Individualist and the Communist, a Dialogue. Foi escrito por duas feministas psicopatas lá, mas que pelo menos manjava de economia, né? Uhum. A Voltaire de Clare e a Rosa Slobodinsky, que é um pseudônimo, até hoje se especula de quem. Dizem que é uma feminista louca. Mas aqui, elas chegam a essa conclusão brilhante de que aquele pouquinho que o trabalhador tem é um capital isento de juros. Ele não pegou emprestado de ninguém, é dele. Imagina que bom você ter na mão um capital isento de juros. Seria isento de juros se não fosse o Estado. Primeira coisa, os impostos. O governo taxa a propriedade. O governo taxa a renda. O governo taxa o consumo, que é o uso dessa propriedade. O IPTU taxa a terra. O IPVA taxa a Brasília velha que o cara tem. Dessa forma, torna-se um tipo de juros que se cobra sobre esse pequeno capital do trabalhador. Mas pior que isso, eu meditei sobre esse texto aqui, é a inflação. A inflação é o pior. A moeda fiduciária é a pior coisa que pode acontecer para uma sociedade. A moeda fiduciária, que necessariamente vai inflacionar, é o grande juros abusivo, a usura pecaminosa, demoníaca que se cobra em cima desse pouco capital que o trabalhador tem. Então quer dizer que o cara se mata de trabalhar, ganha o seu pouquinho no final do mês, coloca numa caixa de sapatos e aquele dinheiro que está dentro de uma caixa de sapatos está se desvalorizando? Como assim? Está se desvalorizando porque o governo exige a circulação dessa moeda, se chama legal tender, curso forçado, e ao mesmo tempo ele expande a oferta monetária para financiar-se e para financiar os amiguinhos filhos da mãe dele, os bancos. Explica esse negócio do legal tender? O legal tender é que o governo exige que essa moeda seja aceita na sociedade. Ah, aceita. Você não pode abrir um negócio e falar, olha, eu não trabalho com real, eu trabalho com sementes de cacau. Ok, entendi, circule, desculpa. Ele obriga você a aceitar essa moeda. Aceitar, ok, entendi, porque, circule. Imagina, existe no mercado um negócio chamado lei de Gresham. A lei de Gresham diz que uma má moeda vai ser deslocada para fora do mercado e uma boa moeda vai entrar no lugar. Qualquer coisa é melhor do que um pedaço de um papel impresso pelo governo, né? Um papel com tinta falsificada. Então, sementes de cacau seria uma moeda superior. Eu chegaria no meu negócio e não aceito mais real, Temers, Dilmas. Eu quero semente de cacau. A semente de cacau ia deslocar o real. Não, mas prata é melhor do que cacau. Então viria prata. Ouro, Bitcoin, que seja. Mas o fato é que a moeda de papel só existe porque o governo ganha. No anarcocapitalismo, se desviar do tema, você não responde agora, fala depois. Como que seria a moeda? Essa era uma pergunta que eu tinha para fazer. Não, dá para falar. É moeda livre. Você usa o que você quiser como moeda. Você aceita esse medalhinha de São Bento aqui como moeda? Você quer trocar por essa caneta aí? Tá bom. Isso é moeda. Agora, uma moeda que você usa. Isso gera um monte de problema, você sabe. Não ter uma moeda fixa gera um monte de problema. Ah, então a medalhinha de segmento não é uma boa moeda? Não. Então ela seria deslocada para uma moeda melhor até que o mercado chegasse a uma moeda igualmente aceita. Isso. Então chegar-se-ia como a sociedade chegou no ouro. O Menger falava isso. Primeiro uma moeda surgiu no mercado. Depois o governo regulou. Então, quer dizer, o governo não inventou a moeda. Ele parasitou. Mas na sua opinião seria o quê? Acabaria no ouro, no final? Não sei. Por exemplo, eu trabalhei, eu não quero receber medalhinhas. Também não quero receber ovos. Não quero receber... Eu quero receber alguma coisa que é fácil para mim utilizar. E alguma coisa que você provavelmente espera que as outras pessoas também queiram. Exato. Você não dá para confiar que alguém vai querer a medalhinha de São Bento. Isso. Então, as moedas com essas características se sobressairiam. Então, mas a pergunta é... Talvez você não tenha a resposta. Num anarco, num capistão, você já tem... Vislumbrou o que seria a moeda ou não? Provavelmente seria commodity metálica. Porque o ouro tem todas essas características, né? Ele é bem divisível, ele é homogêneo, ele é difícil. Sim, mas aí nós teríamos outros problemas, né? Tipo, será que é ouro mesmo? Será que é... Ah, mas o problema do ouro foi resolvido por Arquimedes já. Sim, mas eu não vou ficar vivendo, pesando, jogando na bacia, vendo se eu... Essa coisa, você concorda? A gente teria outros problemas. Mas já foi resolvido isso. Quando teve a Guerra Civil... Não há dúvida que... Foi a guerra de independência americana. Na minha opinião, felizmente, nesse momento, nós temos um negócio chamado Bitcoin, que pode resolver tudo isso. Mas, tirando o Bitcoin, eu não consigo resolver esse problema. O Bitcoin é outra possibilidade. Eu sei, mas eu estou pensando se ele não existisse. Se ele não existisse, seria commodity metálica. Como já foi. Imagina uma casa de moeda que falsificasse a moeda. Quem ia comprar a moeda desses caras? Não é questão de comprar, você recebeu e depois agora você já foi iludido. Agora como é que você passa? Você compraria uma moeda sem um selo? Você está voltando para o governo. Não, você não precisa do governo para ter o selo. Tá bom, você está voltando para uma casa regulatória. Não, estou falando de uma casa que imprima a sua marca na moeda. Até no mercado de drogas isso funciona. Você fala lastra, tipo, colocar o preço referente ao tanto que você tem de ouro disponível. Não, eu tenho uma casa de moeda Cobos. Eu sou um fabricante privado de moeda no Capistão. As minhas moedas são garantidas, então eu coloco meu selo lá, tá, esse aqui é o meu orgulho, e eu passo essa moeda. Você não vai comprar qualquer ouro de esquina, você vai comprar um ouro da casa de moeda Cobos. Por causa de uma economia de lavadeira, eu não vou falsificar minha moeda e perder minha reputação. Mesmo porque, se você receber uma moeda com meu selo, de mim, e você notou que ela é falsificada, você pode me processar e eu tô ferrado, eu vou ter que te pagar uma indenização mega milionária. Então pra que eu vou fazer isso? Mas se você fosse processar, não seria o Estado que julgaria? Quem julgaria? Não, aí nós vamos entrar no tema de justiça privada, que aí nós vamos fugir completamente do tema. Vamos voltar para o tema. Aí nós vamos fugir completamente do tema da palestra. Mas o fato é o seguinte, o governo, no final das contas, é o oposto daquilo que eu falei do empresário. O empresário te dá a oportunidade de produzir. Ele coloca o capital à sua disposição por sua conta e risco. O governo é o contrário. Ao colocar uma coisa como salário mínimo, por exemplo, ele está dizendo que se você tem uma baixa produtividade marginal, você está proibido de trabalhar. O salário mínimo não devia ter esse nome é eufemista. É um eufemismo. O salário mínimo é proibição de trabalhadores pouco qualificados de arranjar um emprego. Portanto, o salário dele é zero. O real salário mínimo é zero. Então o governo está te proibindo de produzir. Você não pode atuar no mercado de sei lá o quê se você não tiver uma licença do governo. Essa licença custa. Não consigo fazer. Então não vou mais produzir. Fica difícil ser empresário. Fica difícil gerar emprego nesse setor. O governo está impedindo a propriedade de produzir. É totalmente diferente daquilo que eu falei do livre mercado que difunde o capital. O governo, com todos esses entraves trabalhistas, ele proíbe o capital de ser difundido para trabalhadores produtivos, que geralmente gerariam riqueza real. Quase sempre. É claro que alguns empresários vão errar, vão falir. Mas de uma maneira sistêmica, eles iam gerar riqueza real. E o governo não deixou isso acontecer porque esses caras não estão trabalhando. Ao invés de uma difusão de capital, houve uma concentração de capital. Na mão de poucos. Esses poucos vão pegar esse capital e vão financiar a campanha de algum lixo de algum político. Esse político vai criar leis para proteger essa mesma indústria que financiou. E assim a sociedade inteira fica travada e estamentalizada. Não tem como sair disso, a não ser destruindo o governo. Aí o pessoal fala, não, mas peraí. Se não existisse o governo, a Revolução Industrial teria sido uma tragédia. Eles iam colocar criancinha para se matar lá nas fábricas de carvão. É o pessoal que fala isso, não estudaram a Revolução Industrial. Para começar, existiam más condições nas fábricas? Sim. As criancinhas trabalhavam 10 horas num negócio absurdo lá? Sim. Mas de quem é a culpa? Para começar, quando começaram a surgir as primeiras grandes indústrias da Revolução Industrial na Inglaterra, qual era a realidade social, política e econômica da Inglaterra? Existia uma população totalmente alienada da cadeia produtiva, párias da sociedade que não tinham o que comer, eles chegavam a ter verme no couro cabeludo, o tamanho era o grau de miséria deles, eles não tinham nada, só a esperar a morte. A Revolução Industrial era uma alternativa preferível. Era melhor trabalhar 10 horas numa fábrica fedorenta do que morrer comido por vermes. Essa é a verdade. Mas por que que existe uma população tão grande de párias sem ter o que comer, servindo de comida para os vermes? Porque o governo regulava tudo. Naquela época, era a época do antigo regime. Nós não estamos falando aqui de feudos medievais, estamos falando de grandes estados-nações. Estamos falando da Inglaterra, da França. Eram estados-nações centralizadores e fortes. A época de ouro do sistema feudal já havia passado. Então havia guildas regulando tudo, licenças, patentes, era proibido produzir. Lembra um pouco o Brasil de hoje, que tem não sei quantas mil regulações. Os Estados Unidos tem 800 mil regulações, era exatamente isso. Só que hoje nós temos tecnologia, naquela época nem isso eles tinham. Então você mistura a falta de tecnologia com essa distopia regulatória. Outra coisa que aconteceu ali foi os Enclosure Acts. O que é aquilo? Aquilo foi roubo de terra. Simplesmente os amiguinhos do governo, a burguesia lobista da época, roubou a terra do povo. Falou, sai daí, peão, sai daí, servo, essa terra que você podia produzir. Na Idade Média, os senhores feudais até roubavam a terra dos peões através da cobrança de alguns impostos. Aqueles negócios lá, corvéia, né, banalidades, mas não expulsavam eles da terra. Quando acabou a Idade Média e vieram os Estados Nacionais, eles simplesmente expulsaram a peãozada da terra. Eles viraram sem terra, no bom sentido, não esses terroristas vagabundos têm. Então esse cara aqui, o Joseph Stromberg, ele compara o que aconteceu na Inglaterra nessa época, século XVII, com o que aconteceu na União Soviética, em 1917. Ou seja, isso não é capitalismo. Se o que aconteceu ali aconteceu também na União Soviética, isso é socialismo, não é capitalismo, cara. Então a culpa não é do capitalismo? Claro que não. Aí veio o empresário. O empresário deu oportunidade para esses caras. Colocou eles para trabalhar. Colocou eles para trabalhar em coisas produtivas. As máquinas ajudavam o trabalhador a ser produtivo. Não era mais aquele cara que ia tecer a meia sozinho. Ele, a agulha... Não, ele tinha uma máquina a vapor de James Watt para produzir. Aquilo aumentava o salário do cara e reduzia o custo da meia. Ou seja, ele finalmente podia comprar as meias que ele produziu. Pela primeira vez em séculos, o assalariado era consumidor daquilo que ele produzia. Isso é uma maravilha. Os caras iam bater palma pro capitalista da Revolução Industrial e ficam falando mal do coitado. Mais do que isso, a população paupérrima, depauperada, começou a ter um aumento do padrão de vida. Começou a consumir seda fina, roupas finas, comida de boa qualidade, a ponto dos nobres falarem, pô, não dá mais para distinguir quem é nobre e quem é proletário. Temos que regular esse negócio, porque isso pode ameaçar as bases dos nossos privilégios políticos. Aí o governo começa a regular a indústria, para manter o seu privilégio, para manter aquela estamentalidade. E de onde vem esse negócio de que a criancinha era explorada nas fábricas? Realmente isso existia. Mas não era culpa do mercado, porque o mercado se autoajustava. O Leonard Reed, que é um grande economista, ele escreve de como as famílias serviam de ferramenta regulatória desse mercado. As crianças que viviam com os pais, com as famílias, não faziam trabalhos insalubres, porque os pais não deixavam. Não, o meu filho serve para trazer sustento para casa, não é para vocês matarem o meu filho. Então meu filho vai trabalhar nisso, daquilo, de tal hora a tal hora, depois acabou. Os pais regulavam. O empresário não tinha poder de obrigar ninguém. O problema é que existiam crianças que viviam em reformatórios estatais. Por exemplo, o Oliver Twist, que é o personagem desse livro do Charles Dickens, né? O livro chama Oliver Twist. Ele era um moleque abusado, um moleque sofrido. Mas ele não era um moleque qualquer, ele era um moleque que vivia nos reformatórios estatais. Esses reformatórios estatais mandavam os moleques fazerem serviços escrotos, com perdão da palavra. Carniceiro, por exemplo. Caía lá os restos nos teares, as criancinhas se enfiavam no meio das máquinas para catar os restos e eram decepadas. Essas criancinhas eram obrigadas pelos filhos da mãe, burocratas do Estado. Aí o Estado falava que estava protegendo os pobres, porque eles mantinham os reformatórios. Esse livro aqui da Gertrude Hindle Farber, The Idea of Poverty, ela fala que antes dos reformatórios estatais, as pessoas voluntariamente ajudavam os pobres, davam esmolas. A partir do momento em que o Estado começou a taxar a população para manter esses reformatórios, as pessoas deixaram de ver o pobre com compaixão e passaram a vê-los com aversão. Ah, é por causa desses caras que estão me taxando. Então o Estado acaba gerando uma guerra social, uma cisânia no seio da sociedade. Bem diferente da verdadeira Revolução Industrial, que começou na Idade Média. Porque esse negócio de Revolução Industrial não é que caiu um raio lá, apareceu um mágico e surgiu indústrias. Isso é um processo gradual de acúmulo de conhecimento, de tecnologia, que vem desde a Idade Média. Na Idade Média, com a cristandade, começaram a surgir inventos que ninguém fala. Relógio mecânico, moinhos de vento, mercado de ações. Porque você tinha um moinho de vento lá que atendia 5, 6 caras. Como é que eles vão alocar o uso desse moinho? Vai sair porrada, né? Então eles criaram um mercado de ações justamente para comprar o direito do uso temporário do moinho. Surgiu a Bolsa de Valores ali. Eles criavam diques, melhoramentos de mineração, navegação, armas como o trabuco. Nessa época também surgiu a Revolução Agrícola. Eles triplicaram a produção agrícola, a população dobrou. Com a população maior, pôde haver maior divisão de trabalho. A Idade Média era uma maravilha, os caras não... E os caras têm coragem de chamar de Idade das Trevas. Isso aqui, ó. Isso aqui é um arado pesado, heavy plow. Ele suca a terra profundamente, tornando ela muito fértil. Não era só isso, eles também faziam um sistema de rotação de culturas com três tipos de campos. Tudo surgiu dali. Isso permitiu que a população pudesse ter uma vida de bonança mesmo. Os caras tinham 3 meses de férias na Idade Média. Você sabe o que, que tem na Revolução Agrícola aí? O que, que tem? O que, que tem aí? O que, que aconteceu nessa época? Invenções. Por exemplo, o arado pesado. Não, esse é bem mais antigo. O arado pesado é dessa época, na Idade Média. O heavy plow. Era um arado que eles usavam junto com o cavalo. Eles também inventaram vários sistemas para colocar no cavalo, ferradura, etc. Isso aí é mais ou... Essa Revolução Agrícola aconteceu mais ou menos do ano 1050 até 1300. Assim. Foi desenvolvendo o arado, aquela grelha de arado, sabe? Eu esqueci como é que se fala o nome em inglês. Acho que é rope. É uma grelha de arado. Ela começou a ser desenvolvida no século X, 900. Então é da Idade Média. Antes disso, a população passava fome mesmo. Chegou na Idade Média, ninguém tinha 3 meses de férias. Hoje, com 30 dias de férias, o pessoal fala que é o maior direito conquistado pelo sindicato da porra. 3 meses de férias na Idade Média. O pessoal não fala isso. As invenções eram tantas, elas floresciam com uma rapidez tão grande, que os padres das igrejas desenvolveram cantos gregorianos para louvar a inventividade do homem, que é um dom de Deus. Isso é dessa época. Esse aqui, por exemplo, é um alto forno, metalurgia. Então a verdadeira Revolução Industrial começou na Idade Média. Hoje, o pessoal olha torto para as máquinas. Trabalhar e produzir de forma racional. É importante isso, trabalhar e produzir de forma racional. Dentro da lógica do livre mercado. Não dentro do devaneio de algum planejador central. Essa produtividade é o que salva o trabalhador. A produtividade marginal da mão de obra. Ninguém vai ganhar mais no livre mercado do que a sua própria produtividade. Senão a conta não fecha, o balancete não vai fechar. É preciso então aumentar a produtividade. Tem uma historinha do Milton Friedman, não gosto do Milton Friedman, socialista do caramba, mas tem uma história legal dele. Ele foi até a China e o pessoal estava construindo uma represa. E ele reparou que a represa é gigantesca lá e os operários estavam cavando com pás. Ele falou, escuta, vocês estão fazendo uma represa desse tamanho com pás? Por que vocês não pegam tratores? Aí o burocrata lá do Partido Comunista Chinês falou, não, porque isso aqui é um programa de geração de emprego também. E os tratores iam tirar o emprego do pessoal que está com a pá. Aí o Friedman falou, então por que vocês não usam colherzinhas? Gerar emprego, pelo menos, né? Vamos cavar buraco e fechar depois. Gera emprego. Agora, o grande problema, que é onde eu queria chegar na minha palestra, aquilo que você perguntou para mim, da sociedade de consumo de massa, é o elitismo educacional. Toda vez, os professorzinhos, a tia lá no almoço de família, chega e fala assim, ah, você vai virar doutor, você vai ter um diploma para ter um emprego. Escuta, eu não quero nem diploma nem emprego. Eu quero os bens e serviços. Infelizmente, para isso, eu preciso ter uma formação, um emprego. Isso é o meio, não é o fim. Então, o que as pessoas querem é os bens e serviços. Para isso, elas precisam adquirir habilidades. Aí elas vendem a sua força de trabalho produtivo. Mas o governo trava tudo isso. Porque ele cria uma verdadeira gincana. O que o governo faz com o setor da educação é uma verdadeira gincana. Você precisa ter esse diplominha com essas matérias porque eu mandei. Aí sim você vai poder exercer essa profissão. Mas peraí, O Lucas quer me contratar e eu quero trabalhar para ele. Beleza. Não, não, não! Pro Lucas te contratar, você tem que ter esse diploma que eu tô mandando. Pô, mas esse diploma é caro. Se vira! Aí o Lucas, bom, não tenho trabalhador, tô perdendo dinheiro, vou contratar o melhorzão. Vou contratar um cara que já tem experiência. Aí eu chego e digo, Lucas, me contrata aí. Você tem experiência? Não. Mas assim, como é que eu vou ter experiência se ninguém me contrata? O problema é seu. Eu já tenho meu capital aqui, o Lucas fala. Aí o trabalhador tá perdido. E tudo começa com esse elitismo educacional. Antigamente, muito antigamente, as pessoas estudavam o que elas queriam, estudavam o que elas achavam necessários para se aprimorar na sua profissão. Isso era feito de maneira informal. Por exemplo, com aprendizes. O médico de homens e de almas, por exemplo, Lucas, ele teve um tutor que ensinou medicina para ele. Isso ia se ajustando, o mercado ia criando escolas, a própria igreja criou as universidades na Idade Média. E assim o sistema ia se ajustando. Infelizmente, apareceu esse desgraçado no século XVI. Eu sei que é pecado falar isso, a igreja proíbe de falar que alguém está no inferno, mas eu tenho quase certeza que esse cara está no inferno. O nome dele é Comênios. Comênios. Comênios, ele era um protestante utilitarista. Ele resolveu que a educação tinha que ser utilitária. Utilitarismo é um negócio tão imbecil, porque é útil para quem? Se não é útil para a própria pessoa, para o próprio indivíduo, nas suas aspirações, nas suas motivações, está errado. É claro que o utilitarismo dele era um utilitarismo elitista. Era útil para o governante, era útil para as classes dominantes. Então, com isso, ele sistematizou um currículo obrigatório, onde ele desprezava todos os séculos de acúmulo de conhecimento clássico e escolástico, e estabeleceu um currículo público, estabelecido por burocratas do governo, planejadores centrais. Os mesmos planejadores centrais soviéticos que controlavam para onde ia o grão de trigo, foi o que ele fez ali com a educação, que talvez seja até mais importante que o grão de trigo. E com isso, isso se reflete no sistema hoje. Hoje as pessoas são obrigadas a sentar a bunda numa cadeira de escola e aprender aquilo que elas não querem aprender, elas não estão interessadas em aprender, elas são obrigadas a aprender a ponto da criança pegar a raiva do processo de aprendizagem, a ponto de matar a curiosidade das crianças, que ficam trancadas num cubículo, escutando um mentecapto, um energúmeno, falar coisas a respeito do mundo, quando o mundo está lá fora, e elas estão proibidas de ter contato com esse mundo que está lá fora. Que educação é essa? De onde veio esse sistema? Veio desse filho da desgraça aqui, ou menos, que é o patrono da Unicef. Vocês veem de que lado a Unicef está, né? Tem um capeta como patrono. Então, a menininha quer ser uma grande bailarina. O sonho dela é ser bailarina. Ela viu todas as bailarinas lá do Bolshoi. O sonho dela é ser aquilo. Não, você não vai ser bailarina. Você vai sentar a bunda aqui e vai aprender Bhaskara. Você vai aprender 120 fórmulas de física elétrica. Pra que fazer isso? Aí tem outro moleque que quer ser físico elétrico. Ele gosta das fórmulas de física elétrica. Não, mas você não pode ficar em casa fazendo experiências com fios. Você tem que aprender as regrinhas gramaticais. Nós estamos matando o potencial humano. Além da maldade intrínseca que quer fazer isso com a criança, nós estamos matando o potencial humano. Platão dizia isso na República, né? Platão falava, o que, que nós temos que ensinar para as pessoas? É simples. Ensina o que ela quer aprender. E se ela não quer aprender nada, então some daqui e deixa o saco. Platão falava isso na República. Senão você mata a curiosidade da criança. Toda criança quer aprender. Toda criança chega para o pai e fica enchendo o saco dele. Pai, por que que... É a curiosidade natural da criança. O governo mata isso. Estudar vira um saco. Aprender vira um saco. Então nós matamos as possibilidades das pessoas ascenderem nessa pirâmide aqui. Essa pirâmide se chama pirâmide de Maslow. Maslow foi um grande psicólogo. Então ele disse que as pessoas têm uma hierarquia de necessidades. Sem as necessidades de baixo, não dá para ter as de cima. A pirâmide precisa se sustentar. Então a pessoa precisa comer, precisa de água, precisa de sono. Eita, tô ferrado aqui. Precisa dormir. Depois ela precisa de segurança. Ela precisa que ninguém atire nela, ninguém assalte ela, não tenha bandido. Esse é outro problema também, dá para discutir isso depois. Muito bem, garantindo esses dois, agora ela pode começar a ter uma coisa que a aproxime do que é ser humano e afaste daquilo que é um animal. São José Maria Escrivá falava, Deus quer que nós sejamos humanos plenos, ou seja, é para curtir as coisas da vida, de maneira ordenada, é claro, mas é para curtir, não é para ser um animal. Não é para ser um psicopata, é para ser humano. Então é preciso ter uma amizade, é preciso ter família, é preciso ter uma esposa, gerar filhos, né? Aqui ele fala intimidade sexual, mas aí tem que fazer algumas considerações cristãs aqui. Bom, muito bem. Isso não basta. A hora que a pessoa chegar no fim da vida dela, ela vai querer saber que legado ela deixou. Ela quer ser aceita. Ela quer ter amigos que gostem dela. Ela quer ter família que ame ela. Então ela precisa de outras coisas. Autoestima, confiança, conquista, respeito. Mas isso ainda não é suficiente. Aquilo que eu falei, leito de morte. Ela quer olhar para trás e falar que a vida dela valeu a pena. Que a existência dela fez diferença. Então ela precisa exercitar bens e dons mais elevados. Criatividade, moralidade, espontaneidade, de forma a ter uma visão mais contemplativa da vida. Como é que o homem vai chegar até aqui se ele é preso em um banco de escola e aprende um sistema curricular utilitário para servir aos auspícios da fazenda governamental? Que é o que o Estado quer fazer de nós, uma fazenda humana. Não, ô fulaninho, ô súdito, não é para você escalar essa pirâmide aqui. É só para você produzir, para cobrar impostos, para financiar mais governo, para continuar obrigando você a produzir e pagar imposto. Esse é o começo, não é uma aula. Como é que o governo faz isso? Através do elitismo educacional, aquilo que eu chamo de as peças do xadrez fascista. Diploma e regulação das profissões. Quer dizer que o cara não pode ser jornalista se ele não tiver uma porcaria de um diploma de jornalismo? Mas eu gosto de jornalismo, eu já estudei jornalismo, meu pai é jornalista, eu já li vários textos de jornalismo. Eu quero simplesmente escrever meus textos. Não pode, tem que ter diploma, você tem que ficar 4 anos sentado com a bunda na cadeira. Tá bom, eu fico, vai, eu quero ser advogado. Então eu fiquei 5 anos sentado com a bunda na cadeira e aprendi direito. Legal, agora o Lucas quer me contratar como advogado dele. E aí, Lucas, você é seu advogado? Não, você não tem OAB. Como? Mas ele quer me contratar e eu quero trabalhar pra ele. Não, você não tem OAB. Fuck you. Não é fuck you, não, eu sou o governo e eu tenho armas. Pronto, não posso mais. Você é obrigado a fazer parte dessa guilda moderna. Senão você não pode trabalhar. Conselhos de classe. Esse eu sei bem porque meus pais são médicos. O cara se forma em medicina. Aí o cara monta lá o consultório dele. Aí ele resolve fazer um canal no YouTube para explicar cuidados médicos. Mais do que isso, ele é um oftalmologista, ele resolve vender óculos na clínica oftalmológica dele. É uma coisa extremamente conveniente, o paciente vai lá, passa com oftalmo e já compra o óculos dele e já sai. Não pode! Você não pode vender óculos na clínica de oftalmo, você tem que ir numa ótica. Porque o Conselho Regional de Medicina não permite. Não, tinha que jogar uma bomba no Conselho Regional de Medicina. Aí tem os sindicatos, patronais, sindicatos de classe e... pior de tudo, tem o MEC. O MEC me proíbe de ser professor de filosofia porque eu não tenho licenciatura em filosofia. Eu garanto que, modéstia à parte, você vai em filosofia que vocês vagabundos. Como é que você sai dessa? Como é que o trabalhador sai dessa? Então, aquilo que eu falei. Eu não consigo me educar de maneira barata. Eu não posso simplesmente pegar os livros do meu avô e me educar. Eu não posso ir no YouTube, ir no Instituto Rothbard, ir no Mises Institute, ir no Seminário de Filosofia do Padre Paulo Ricardo e me instruir. Eu sou obrigado a ir para o sistema do MEC. Isso custa caro. Ou custa impostos para manter esse sistema público maldito, ou custa mensalidade. Aí, isso vai depredar o capital da minha família. Ou seja, a minha família não vai poder investir na própria empresa para aumentar a sua própria produtividade, para poder dar condições de educação para os seus outros filhos ou netos. Isso vai desagregar a família. Então eu estou sozinho no mundo, minha família foi desagregada financeiramente. Vou ter que adquirir experiência, senão eu não trabalho. Então eu vou ter que pegar um subemprego, vou ter que me matar de trabalhar 10 horas por dia, ganhando um salário ruim. Esse salário serve para pagar algum curso de profissionalização que o MEC exige. Em suma, o sistema governamental está matando todas as possibilidades da pessoa acumular recursos. Mas foi o acúmulo de recursos que permitiu que o homem saísse da idade da pedra. Porque enquanto o homem tinha que caçar mamute todo dia, ele não parou para pensar em escrita, em roda, em filosofia, em astronomia, em religião. Todo dia o cara tem que matar um mamute. Aí ele come a carne do mamute simplesmente para se manter capaz de caçar um outro mamute no outro dia. Ele nunca vai sair disso. O homem só saiu disso quando ele começou a acumular. Por exemplo, essa arma aqui é um atlato, né? É uma arma de arremesso de lanças. O atlato, na verdade, é essa pecinha aqui. Isso aqui é a lança. Então ele arremessava essa lança do mamute na presa dele e começou a acumular carne. Aí sim ele tinha tempo de olhar para o céu e começar a pensar em astronomia e religião. Aí o homem começou a se civilizar. Aí o homem começou a ser humano. O que eu posso dizer é que o sistema governamental está nos levando de volta para a Idade da Pedra. Ele pega toda a carne do mamute que nós conseguimos acumular e toma para ele. Então todo dia nós vamos trabalhar para se manter trabalhando. Nós nunca vamos evoluir. No final das contas, o governo nos roubou esse arremessador de lanças, esse atlatlo, do ponto de vista metafísico. Ele nos roubou todas as formas de progredir rumo à nossa pirâmide de Maslow pessoal, rumo àquilo que nos faz humanos e civilizados. O governo é uma máquina de descivilização, da pior que existe. Agora, para terminar, eu queria dizer o seguinte. 10 conselhos para sobreviver em um mundo onde existe o governo. Claro que o ideal seria destruir o governo hoje, mas você como indivíduo, o que você pode fazer nesse livro? Cadê os outros dois? Oi? Os outros dois estão no slide? Então, primeiro conselho, rezar. Tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus. Rezar. Eu sei que tem gente que não concorda, mas eu faço isso todo dia e está dando certo. Segunda coisa, cultue as relações humanas. Não é o caso de, já que o governo te rouba tudo, então eu vou me matar de trabalhar, eu vou ser uma máquina de trabalhar, eu vou ser uma máquina de acumular, não. Aí você vai ser esmagado, porque é exatamente essa máquina de trabalhar que o governo quer que você seja. O que o governo não quer, o que o seu inimigo não quer. O seu inimigo não quer que você cultive as relações humanas, que você tenha uma fortaleza na sua família e nos seus amigos, que a sua família e os seus amigos sejam subsidiários, que eles te ajudem quando você precisar. Porque a partir do momento que as relações humanas se tornam fortes e a sociedade se torna mais subsidiária, as pessoas começam novamente a se livrar do governo, começam novamente a ser independentes do governo, e o governo não quer isso. Então cultivem isso. Por mais que o governo te roube, nunca deixe o lado humano de lado. Terceira coisa, virtude e diligência. Dá vontade de desistir. Quando você ouvir tudo isso, você vai falar, quer saber, então vai tudo a merda. Não, levanta dali. Seja virtuoso, seja diligente, queira se vingar do inimigo, fazendo aquilo que é certo, aquilo que vai te dar recursos materiais, aquilo que vai te dar recursos intelectuais, porque no final das contas, essa virtude e diligência é a sintonia das oportunidades. As oportunidades para alcançar um patamar mais elevado vão surgir dali. É por isso que São José Maria Escrivá, grande santo da igreja, eu estou na torcida para ele virar doutor da igreja. Ele dizia, Deus nos chama através das vicissitudes da vida. Daí vem meu quarto conselho. Tenta santificar, mesmo que você não seja religioso, tenta santificar no seu sentido mais pessoal tudo aquilo que você fizer. Trabalho, relações humanas, imprima a sua marca em tudo que você fizer. Não se contente com a mediocridade. Aí vem meu quinto conselho. Não se conforme. Está tudo errado, não se conforme. Não seja mais um brick on the wall, como dizia o Pink Floyd. Né? Essa é a sua guerra. Essa é a guerra da tua vida. Você não pode desistir na guerra da tua vida. Essa é a sua batalha. O reino de Deus pertence aos violentos. Não é que eu vou sair matando os outros na rua. Mas aquele que é violento contra as circunstâncias que o oprimem. Outra coisa, pensa na sua vida como uma estratégia holística. Não adianta você focar só no trabalho. Não adianta você também, você vagabundão e curtir as estrelas aqui na praia com um baseado. Não, é isso. Você está esquecendo outros aspectos da vida. Então a estratégia é holística. A sua vida é composta por todas as partes. E a estratégia deve levar todas elas em conta. Não sei quais são, isso é coisa de cada um. Mas essa aqui nunca tem que sair. Valores. Tem um padre lá da minha paróquia, que ele se formou em direito antes de virar padre. Aí ele foi trabalhar como advogado e o chefe dele lá falou, seguinte, para você trabalhar nesse escritório, você vai pendurar todos os seus valores morais aqui, nessa chapeleira, vai trabalhar e quando você sair você pode pegar seus valores morais de volta. Aí ele falou, não vou fazer isso. Tanto ele não fez isso que ele é padre. Então nunca vendam isso. Nada adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma, dizia Jesus Cristo. Sétima coisa, driblem o sistema. O sistema é mau. O sistema, toda essa legislação, são do mal. O bem não é cumprir a legislação do Estado. O bem é o bem. Então driblem o sistema. Se precisa dar uma sonegadinha, sonega. Não vai ser preso, né? Mas sonega mesmo, estou falando sério. É comprar uma arma. O governo não deixa você ter arma, mais um motivo para você ter arma. Não, o governo mandou você declarar Bitcoin. Declarar Bitcoin é a puta que te pariu. Bitcoin é justamente para você não dar satisfação para o governo. Não sou um especialista em agorismo. Tem cara no anarcocapitalismo, no libertarismo, muito mais entendido que eu. Eu sei falar de Platão, mas tem cara que entende da prática. Procurem ajuda deles. Aí nós vamos para o oitavo conselho. Peçam ajuda, não dá para fazer sozinho. Primeira coisa, peça ajuda ao pai. Depois pede ajuda para a família, para o amigo, para a namorada, para o namorado, para o professor, para o colega de trabalho. Peça ajuda porque é complicado. Mas tem que ser humilde. E aí vem o nono e o décimo, né? Nono conselho, não espere o meu décimo. Eu não sei qual é o décimo. O décimo é vocês. Pensem naquilo que eu não pensei. Pensem num jeito que eu não consegui desenvolver. a minha participação aqui é pequena, é falar mal do governo. Só para isso que eu servi. O resto é com vocês, porque essa é a sua guerra. Obrigado.